Você dá uns vacilos que às vezes nem acredito. E põe tudo a perder, assim não dá pra entender. Você não joga mais bola, parou de ir pra escola, só assiste novela, não vai mais na favela. Diz que droga é ruim pra você e pra mim, mas só pensa na dó, tipo em dar uma bola. Se diz revoltado e só anda bolado, se H o pega, vai ficar embaçado. Usar o hip hop para se promover, vai se queimando muito. Alguém vem sempre falar mal de você. Colecione inimigos com suas pilantragens. Vai perdendo espaço, vai perdendo amizade. Atiro pra todo lado ao mesmo tempo remando. Cada um se identifica com o verso que eu vou mandar. Eu quero ouvir, toca aí esse vinil, Tim Maia, Djavan e Gilberto Gil. Mas você prefere um besteirão tocar, empurra o povo, fácil de dominar. Negritude ativa, não, nem pensar, cheio de palavrão. Melhor tocar as modinhas, quem te educa é a televisão. Você gosta de praia, quando chega o verão, mulher pra todo lado, desfilando no calçadão. E à noite quando chega, mó barato, né não? Camisinha no bolso, sem droga, sem confusão. Isso que é malandragem, se divertir com os irmãos. Estou falando de você, estou falando pra você entender. Estou falando com você, estou falando pra você aprender a viver. Estou falando de você, estou falando pra você entender. Estou falando com você, estou falando pra você aprender a viver. Você defende a polícia que é violenta e mal preparada, mas tô sabendo que um cheiro de porrada. Quando voltava do trabalho de madrugada, cê prefere as loura e paga de playboy. Continua na merda, nunca foi um de nós. Duas caras já tem, mente como ninguém. Os irmãos tá ligado que ao seu lado não convém. Que preto é você, não dá pra entender. Falta amadurecer, fala muito e não age, todo mundo sabia. Droga no hip hop e a hipocrisia. Ao invés de criticar os irmãos de Vila Velha, devia cuidar do seu grupo de rap e a sua quebra. Tem uma pá de aliada em Vitória e Viana, Taria, Cic e Serra. Sabe como é descobrir isso? Separando o joio do trigo e não assistindo novela. Vive dizendo que bato na mesma tecla, enquanto racistas fazem a festa e se ilude achando que rap dá dinheiro. As contas estão juntando, nós precisamos arrumar um emprego. Você joga o basquete ou manda ver no skate? Gosta de um beatbox e de uma roda de break? O DJ verdadeiro manda no vinil. Tem um grafite no muro que você ainda não viu. Hoje não vou sair, preciso descansar, porque segunda-feira tenho que ir trampar. Se a rotina é essa, deixa rolar. Qualquer hora a gente pode se trombar, trocar uma ideia sem se preocupar. Estou falando de você, estou falando pra você entender. Estou falando com você, estou falando pra você aprender a viver. Estou falando com você, estou falando pra você entender. Estou falando de você, estou falando pra você aprender a viver.